Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem, muito boa tarde, eu sou o Marcos Leite. Olá, galera, boa tarde, eu sou o Gustavo Rezende. E aí, Gustavo, no pique do Natal já? É, o Natal, o shopping começa a encher, você não tem mais como andar, é assim. As mesmo. Compras, a correria, tudo que envolve nesse período. Verdade. E é claro, o mais importante, não podemos nunca nos esquecer disso, o aniversário do Mestre Jesus, né? Sem dúvida. Da sua vinda à Terra. E nesse clima, começamos o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E aí, Gustavo, qual é o tema principal do programa de hoje? Bom, hoje vamos falar sobre família, com a participação de perguntas feitas por jovens de diversas mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Hoje temos o quadro Viver em Equilíbrio, abordando o tema Recomeçar, com a participação mais do que especial da nossa querida produtora Márcia Coelho. E aí, Gustavo, o que a gente pode destacar como fatos marcantes na nossa linha do tempo do dia 23 de dezembro? Bom, no dia 23 de dezembro de 1968, aconteceu a primeira missão com tripulação humana. Esta missão atingiu a órbita lunar. A viagem, feita através da nave Apollo 8, durou 6 dias. A tripulação era formada pelos americanos Frank Borman, James Lovell Jr. e William Anders, que conduziam testes completos do módulo de comando para missões lunares. Bom, no dia 23 de dezembro de 1947, o transistor é apresentado pelos cientistas John Bardeen, Walter Britton e William Shockley. O aparelho substituiu a válvula e contribuiu para o desenvolvimento da ciência eletrônica. Também no dia 23 de dezembro, só que em 1954, o filme 20 mil léguas submarinas é lançado nos Estados Unidos e se torna um dos maiores sucessos dos estúdios de Walt Disney. E também no dia 23 de dezembro, só que no ano de 1966, nasce a famosa atriz brasileira Cláudia Raia. A atriz e cantora, além de produtora também, realizou ao longo de sua carreira diversos trabalhos, diversos famosos trabalhos, como Splish Splash, Rainha da Sucata, Torre de Babel e atualmente a novela Tititi. Bom, lembramos que o nosso programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 2 da tarde, com reprise aos domingos no mesmo horário. E se você quer falar com a gente, mas ainda não sabe como, anote. Por telefone, ligue de agora em diante até às 3 da tarde desta quinta-feira, dia 23 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Uma outra opção é o e-mail. Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou também pelo site, através do www.radioriodejaneiro.am.br. Tem também o fax, código de área 21-3386-1444. Bom, além destes, a carta. Escreva para Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, chegamos agora ao nosso quiz, o último quiz do ano. Pois é, hein? Exatamente. Bom, e nesta semana a pergunta é a seguinte: Moisés recebeu aquilo que conhecemos como a primeira comunicação mediúnica registrada na história humana, a transmissão dos 10 mandamentos. Diante disso, perguntamos: qual é o maior e mais importante desses mandamentos? Alternativa A: amar a Deus sobre todas as coisas. Alternativa B: não tomar o santo nome de Deus em vão. Ou alternativa C, não matarás. Tchan, gente, tchan, tchan, tchan. É facinho essa, hein? Pois é. Então não perca tempo. Responda agora a alternativa que você considera correta. Letra A, letra B ou letra C. Ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 23 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. 33966969. 33966969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 27 de dezembro, você envia sua resposta através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar a sua resposta. Ou então você pode também enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do livro Romance de uma Rainha, volume 2, de J.W. Rochester, publicado pela editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo e, né, participe. Com certeza, aguardamos a participação de todo mundo. Viver em equilíbrio. Recomeçar. Todo fim de ano é igual. Corre, corre para as compras da ceia natalina e dos presentes. Amigos ocultos, confraternizações, muitas pessoas nesta época aproveitam para doar algo a quem precisa. Seja um alimento, uma roupa, um brinquedo, uma palavra. Mas o que se comemora no Natal? O nascimento de Jesus. E o que este nascimento representa para nossas vidas? Todo Natal é um convite para o nosso renascimento, o nosso recomeço. Deus nos dá, a cada Natal, a oportunidade de recomeçar, de renascer o que existe de bom em nós, como a fé, o amor, a alegria. Temos a chance de olhar os nossos defeitos e tentar melhorá-los. Possuímos a oportunidade de fazer um balanço a cada ano e ver o que foi bom e o que precisa modificar. E vem o ano novo. Muitas promessas, muitas esperanças. Temos a ilusão de que, na virada de um dia, tudo pode mudar. Entretanto, nada em nossas vidas muda se não começarmos a nossa modificação interior. Recomeçar é difícil, dá trabalho. Mas se Deus nos dá a chance de a cada ano recomeçar nossas vidas, por que não tentar? Veja o lado bom de recomeçar a vida. Temos a oportunidade de escrever a nossa história diferente, procurando acertar, viver, compreender, amar mais e errar, magoar menos. Confiar mais, desconfiar um pouco, sorrir mais, chorar quando precisar, ajudar mais, se autoajudar também, escutar mais, falar quando necessário. Até quem desencarna tem a bênção de recomeçar através da reencarnação. Então, aproveite este fim de ano e faça um balanço da sua vida. Veja o que foi bom e o que precisa modificar. Aceite desafios, peça ajuda de amigos, pessoas de confiança. Aceite críticas e sugestões. Não deixe para a próxima reencarnação aquilo que você pode fazer hoje. E vamos em frente, com confiança, fé em Deus, na certeza de que Ele nunca nos desampara. Que o nosso Natal seja de muitas reflexões, renascendo em nós a vontade para recomeçar no próximo ano. Terminamos com uma frase de Carlos Drummond de Andrade. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre. Espaço Jovem. Alô, pessoal, nós somos os Elos do Sol e estaremos aqui com vocês no Espaço Jovem na próxima quinta-feira, dia 30 de dezembro. Até lá! Manteremos contato! Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. E o nosso tema de hoje é família. A família, né? Pertinho do Natal, né? Aquela coisa tudo de bom. E para falar de família, nós temos aqui uma convidada bem legal, que é a Olinda, lá de Pilares, do Centro Espírita Miguel. Né? Então, Olinda, bem-vinda, não é isso? Olá, Olinda, bem-vinda. Eu é que agradeço vocês pela oportunidade. Então, Olinda, vamos começar lá do iniciozinho. Olinda, fala pra gente o que é família. Bom, juridicamente, né, a gente pode dizer que a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida em comum, através de um contrato ou não, né, dando origem a filhos. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 774, os laços de família constituem uma lei da natureza. É uma instituição divina que tem como finalidade essencial estreitar os laços sociais, dando-nos a oportunidade de aprendermos a amarmos como irmãos. Por que a família é considerada a célula máter da sociedade? Bom, a família é uma pequena república, se a gente pode assim dizer, fundamental para o equilíbrio da grande república humana que é representada pela nação. Ela é a base da sociedade que não pode ficar relegada a segundo plano. Sendo a sociedade um corpo do qual nós somos partes integradas, a família é o coração desse organismo social. Entre as paredes do templo familiar, nós nos preparamos para a vida de relação com todos. Bom, Olinda, é o seguinte, muitos dizem que a família atual está desestruturada devido aos divórcios, matrimônios e etc. Isso é verdade ou a estrutura familiar acompanha as mudanças da sociedade? Não, a família não está desestruturada, nem em extinção. Nós devemos tranquilizar os nossos corações quanto a isso. O processo é de transformação. A gente pode ver isso na fragilidade de um bebê. Eu sou vovó agora e estou observando bastante isso. A dependência dele, a sua fragilidade, a dependência dos adultos que o cercam, são indícios muito fortes de que a família é uma necessidade físico-psíquica do homem. Então será muito difícil imaginar uma sociedade sem essa instituição que é básica. Qual a importância da família para o desenvolvimento do homem, da sociedade, do espírito? Bom, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo. O homem é o espírito encarnado. Desenvolvendo o homem, desenvolve-se a sociedade. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição que eles nutrem um pelo outro possam ser transmitida aos filhos. Essa é a lei do amor. Olinda, e assim, qual a visão da doutrina espírita sobre família? Bom, tudo que nós já falamos aqui está dentro dessa visão espírita, né? E aí a gente vai fazer uma colinha, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando Aulus, no último capítulo 30, fala para André Luiz: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o veículo de compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médiums da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos, né, e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através dela, né, a regeneração e o processo se efetuam com muita segurança e muita clareza. Em cada encarnação temos uma família. E quando desencarnamos, como ficam esses laços construídos anteriormente? Os laços se ampliam, né? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 205, a doutrina da reencarnação aumenta os nossos deveres de fraternidade. Olinda, qual a diferença entre casa, lar e família? Bom, casa é o edifício de alvenaria destinado à moradia dos homens. Família é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável de reparação. O lar não é somente a moradia dos corpos, acima de tudo a residência das almas. É como se fosse um ângulo reto. No livro Nosso Lar, ele explica para a gente. A vertical, a reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida, maternais. E horizontal é o sentimento masculino em marcha de realização no campo do progresso comum. E o vértice desse encontro dessas duas retas é o lar, é o sagrado vértice, é o ponto de encontro das retas, onde um homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Por isso, o lar é um templo onde os dois devem se unir espiritualmente, antes que corporalmente. É uma conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente ao longo dos séculos. O homem e a mulher, no livro Consolador, Emmanuel diz pra gente: no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração no organismo doméstico. É possível viver sem uma família? Viver sim, né? Mas, segundo o Livro dos Espíritos, na pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Olinda, é o seguinte, qual a importância do culto do Evangelho no lar para a família? Bom, a importância do Evangelho no lar é aonde nós temos a oportunidade de levar para os nossos filhos o Evangelho de Jesus. O nosso lar como primeira escola de evangelização desses espíritos, né? Através dele, nós temos a grande oportunidade, amparados pela espiritualidade amiga, ao longo de todos os anos, falar sobre o Mestre Jesus, né? Contando para eles histórias da sua vida, as histórias lindas, e esforçando-nos para vivenciar os seus ensinamentos, culminando assim com o Evangelho no lar na noite de Natal, né, que antes de cearmos, de abrirmos os presentes para homenagear e agradecer àquele que nos ama incondicionalmente. Família é a nossa parentela física, né, corporal. E o que seria a nossa parentela espiritual? Bom, são os espíritos simpáticos, né, ligados por anteriores relações. A verdadeira família é a espiritual, constituída de espíritos afins, que se compreendem e se auxiliam, se fortalecem pela purificação, né, de seus atos, e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias imigrações da alma. Olinda, neste período de fim de ano, as famílias se reúnem para as comemorações de Natal e Ano Novo. Entretanto, muitos se queixam das confusões que ocorrem nestes encontros: desentendimentos, fofocas, ciúmes e etc. Qual a importância do encontro da família nesta data, né, nesta época, independente dos rituais e de coisas materiais, né, comida, presentes, enfeites, enfim? Bom, a importância dessa data é nos unirmos no lar que nos acolhe nessa encarnação, né, para refletirmos, né, na maravilhosa e morredora mensagem da manjedoura. O nascimento do menino Jesus, o Cristo que o Pai nos enviou como alimento a toda a humanidade terrena, como água viva descendentando a nossa sede de amor, de vida e de saber. Mostrar para as nossas crianças que Natal é o aniversário de Jesus. Ensinar para elas que, através de Jesus, nós vamos melhorar, crescer e nos espiritualizar através dos seus ensinamentos. Eu gostaria só de dar um exemplo, diante do culto do lar, nesse dia, o quanto é importante para todos nós quando enfrentamos as provas tão necessárias para o nosso aprimoramento. Eu perdi uma filha na noite de Natal, no dia, no 2007. Ela morreu aos 19 anos e meio, num horário em que a gente sabe, através de Chico Xavier, que Jesus visita a Terra. Ele, segundo Chico, ele visita no horário de 11 às 1 hora da manhã. E minha filha desencarnou, sem estar doente, à meia-noite 15 da noite de Natal de 2007. Fechou os olhinhos e partiu, depois de abraçarmos, desejarmos Feliz Natal. E é só aí a gente pode, através de muitas reflexões, perceber o quanto foi importante essa mensagem de Jesus, através do Evangelho no lar, durante todos os anos das nossas vidas, ensinando como aceitar as provas, como compreender o que Deus espera de nós. E assim entregarmos, devolvermos para Ele como presente de aniversário aquela que nós muito amávamos. Isso a doutrina espírita faz para todos nós. Quer dizer, ou seja, o culto no lar, no caso, né, para a sua família, né, assim, falando de uma maneira direta, para você foi super importante, né, porque você tinha uma estrutura, e para a sua filha, né, em seguida. Que eu queria dizer, pois... né, para os jovens que podem estar ouvindo, para os pais que possam estar ouvindo. Quanto é importante aquele singelo culto, como preparou a Maria Clara para a sua desencarnação. Uma desencarnação súbita, onde ninguém esperava, e como ela pôde estar amparada ao passar para o plano espiritual, assim como a família que aqui deixou. E como nós podemos ter uma postura, né, de espíritas conscientes que somos diante da desencarnação dela. Então, o culto do lar não só preparou ela, mas preparou a todos nós, a família mesmo toda, sem saber, para um momento desse, de uma prova tão difícil, mas com certeza necessária para todos nós. É, né? E é como você falou, né? É uma fortaleza, né? Uma fortaleza. Para quem fica e para quem vai, né, E a certeza disso, que ela logo se mostrou, né, que estava bem, que tudo corria com ela da forma que esperávamos que fosse. Se a gente pudesse... Não, se pudesse não, na verdade, falando, né? Ou seja, você desperta, né, com uma nova consciência, né? Com você certeza. Leva uma bagagem. À medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, você acredita que, às vezes, você... Será que eu estou aprendendo? Mas no momento do teste, da prova, é que você vê ela sair de você de uma forma consciente. Então, te auxiliando nos momentos difíceis dessas provas, né? Vivenciadas por todos nós. Então, ela estava preparada, sim. Pois é, a importância, né, mais uma vez frisando, do Evangelho, né? De você Evangelho ter esse amparo do lar todo. É um dos maiores amparos que a família pode ter. É isso. E é como você falou, né? E de repente, assim, né? Antes da gente fazer aquela ceia, né? A gente parar um pouquinho para refletir, né? Como eu disse na pergunta que você fez sobre o culto, né? A gente faz ele durante todo o ano e culmina na noite de Natal, né? Isso. Antes de nos abraçarmos, nos confraternizarmos, abrirmos presente, que possamos realizar o culto do lar, nem que for por 15 minutinhos, com a família toda unida, para agradecer ao Mestre Jesus. É isso, fazer um apanhado, né, do que a gente passou, aprendeu e, né, E aproveitar esse culto no lar, né? Com certeza. Para fechar com a chave de ouro. Com certeza. Bom, Olinda, então é o seguinte, né? Nós vamos para um comercial rapidinho e daqui a pouco a gente volta. O programa não acabou, fique atento. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem em 1400 AM e também na telinha do seu computador. Já acessou o nosso site? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br e confira lá a página do Espaço Jovem. Para tanto, é só você ir no menu Programação e no submenu Espaço Jovem. E a partir disso você fica tendo acesso a todo o nosso conteúdo, nossas informações, curiosidades, enfim, áudios de edições anteriores. Você que por algum motivo perdeu alguma edição do Espaço Jovem, você tem lá à sua disposição diversas edições para que você possa, né, ouvi-las a qualquer hora, de qualquer lugar, né? Bastando para isso ter os equipamentos necessários, né, para tanto. Enfim, várias coisas, várias opções ali ao seu dispor. Não deixe de acessar www.radioriodejaneiro.am.br. E aí você confere não só a página do Espaço Jovem, mas a própria página como um todo da Rádio Rio de Janeiro. Confira, ok? Gustavo, nossas últimas sociais do ano? Pois é, as últimas sociais do ano. É um abraço aqui para o Antônio Carlos Cardoso, de Nova Iguaçu. Para o Paulo César Miranda Gomes, de Rocha Miranda. Para um beijo, né, para a Ivani Batiste, de Copacabana. Para a Darleia, de Santo Aleixo, Magé. E também para a Gisele Caju, né, que mandou aqui pela internet uma felicitação a gente. Isso. Também agradecer ao ouvinte Ubiraci Alves, nos mandou uma carta também muito, muito, muito especial, né? Agradecemos muitíssimo a ele e agradecer como um todo a todos os ouvintes que têm mandado solicitações, desejos de boas festas, né? De um bom Natal, de um excelente Ano Novo. Fica aqui a nossa recíproca também a todos, não só os que mandaram os seus votos, mas a todos os que nos ouvem, que realmente esse período seja o melhor possível e que 2011 seja realmente um ano de grandes realizações para todos. Em relação aos aniversariantes também, para fechar o mês de dezembro, vamos aqui mandar um abraço para o Jubiraci Passos Teixeira, mais conhecido como nosso Bira, aqui da portaria da rádio, que fez aniversário no último dia 19. Para o Telmo Vieira Barros da Silva, que aniversaria na véspera de Natal, 24 de dezembro. Para o Sebastião Amorim da Cunha, que aniversaria no dia 25, dia de Natal. Também para a minha sogra, Natalina Barros de Almeida, muito especialmente. Um grande abraço também, aniversariante deste dia 25 de dezembro. E para o Mário Antônio da Silva, o Natan de Souza Neto Teixeira, ambos aniversariantes do dia 28 de dezembro. E no último dia do ano, dia 31, um abraço para o Carlos Fernando Meirelles, aniversariante de 31 de dezembro. Um grande abraço a todos, parabéns, felicidades. E fica aqui mais uma vez o nosso abraço fraterno a todos os que nos ouvem. Não é isso, Gustavo? Exatamente, um abraço, né? E que continue aí nos ouvindo, acompanhando aí, dando, prestigiando o programa. Com certeza, cada vez mais. Quiz. Bom, chegamos aí ao nosso quiz, né? A pergunta da semana é: Moisés recebeu aquilo que conhecemos como a primeira comunicação mediúnica registrada na história humana, a transmissão dos 10 mandamentos. Diante disso, perguntamos: qual é o maior e mais importante desses mandamentos? Alternativa A: amar a Deus sobre todas as coisas. Alternativa B, não tomar o santo nome de Deus em vão. Ou alternativa C, não matarás. Tchan, tchan, tchan, tchan. E aí, preparado para responder ao nosso último quiz de 2010? Então, responda a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 23 de dezembro, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969, 3396-6969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 27 de dezembro, você envia sua resposta para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua resposta. Ou também você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Não se esqueça de informar obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem ao sorteio do livro Romance de uma Rainha, volume 2, de J.W. Rochester, publicado pela editora FEB, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicado pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Não se esqueça do prazo e participe. Pois é, todo mundo participando, hein? Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Oi, voltamos aqui com a nossa convidada Olinda. Olinda, é o seguinte, gostaríamos de saber um pouquinho sobre a sua casa espírita, por favor. Bom, a nossa casa espírita, o Centro Espírita Miguel. Eu também frequento, mas você que está lá, né? A gente mais próximo. Estudo sistematizado, o ESD, né? Toda quinta-feira. Uhum. Ele está com 83 anos, né? Uhum. E se situa ali na rua Graziú, 265, na Abolição, Rio de Janeiro. E o site é www.centroespiritamiguel.com.br. E falando mais particularmente, a gente fala do DIG, né, que é o Departamento de Infância e Juventude, que se dedica à evangelização de crianças, né, distribuída em ciclos pela faixa etária, germe, semente, broto, flor e fruto. Também de jovens, despertando-lhes interesse pela doutrina, pela caridade, pelo convívio no Centro Espírita. De educação espírita, as crianças que acompanham os pais nas reuniões públicas também são atendidas. E no setor da família, com assuntos relacionados a situações familiares e sociais equacionados à luz da filosofia espírita. Quem quiser comparecer, com certeza será muito bem-vindo. E já estão de férias, né, Olinda? Estão de férias, né, com retorno, os cursos em fevereiro. E logo no iniciozinho de fevereiro. E quem quiser é só chegar, telefonar. Só chegar, telefonar. Será muito bem-vinda. A casa acolhe assim como me acolheu, acolhe a todos com muito amor e carinho. Eu também, quando cheguei, fui muito bem recebida, graças, né, a Deus. Então eu recomendo com certeza. Que bom. Né? Então é o seguinte, Olinda, vamos lá, né, para a primeira pergunta dos jovens. E essa pergunta são jovens de várias mocidades espíritas. E vamos ouvir, então, a primeira. Oi, meu nome é Paula, tenho 29 anos e a minha pergunta é: como ocorre a escolha do sexo pelo espírito que vai reencarnar? É o espírito que escolhe ou essa é uma decisão da espiritualidade maior? É uma e outra, né? Mas geralmente o espírito escolhe quando ele reúne condições para isso, assessorado sempre pelos espíritos que lhe tutelam a reencarnação. Mas segundo o livro dos Espíritos, na questão 202, isso pouco lhes importa, porque eles escolhem de acordo com as provas pelas quais têm que passar. Bom, a próxima pergunta é a pergunta do Tiago, de 14 anos, da União Espírita José o Carpinteiro. O Tiago pergunta: qual a importância do pai na vida dos filhos? A importância do pai é fundamental. O pai deve buscar ser um modelo digno de ser imitado. A força moral que o pai deve ter sobre os seus filhos, ela somente é adquirida na admiração que ele desperta nesses filhos. Então, Olinda, mais uma perguntinha aí. É de Daniel, 12 anos, ele é do Consolador, Comunidade Espírita Cristã. Segundo o Espiritismo, o que fazemos enquanto estamos sonhando? Perguntinha de Daniel. Ele é curioso. Bom, né? Daniel, quando nós, o corpo dorme, né? Só ele que dorme, nós, espíritos, somos livres, ficamos livres. Né? Os laços que nos prendem ao corpo se afrouxam. E nos lançamos no espaço e entramos em relação mais direta com outros espíritos, buscando assim os nossos afins. Nós podemos encontrar amigos, visitar lugares que gostaríamos de ir, trabalhar no bem, estudar, fazer cursos e muitas outras coisas boas, mas também fazer coisas ruins, né, que vai nos prejudicar. Vamos de encontro, na verdade, às nossas aspirações, de acordo com a nossa disposição mental. Então não há milagre. De acordo com o que sentimos e pensamos, vamos sintonizar com o plano espiritual. Resumindo, né? Ou seja, se você quer ir para um lugar bom, né, você deve fazer por merecer esse espaço, merecer, né? Se preparar para dormir. Se preparar para dormir, aquela oraçãozinha, ler uma mensagem edificante, o evangelho. Isso, né? E evitar, né, estar em contato com coisas que vão te prejudicar, né? E acaba que a gente sonha e de repente, né? Vai ser influenciado. Ver filmes, né? Os jovens gostam de ver filmes de guerra, filmes de muita violência, sexo, filmes que acaba por influenciar mentalmente a pessoa. Isso, né? Mesmo. Então, quando dormir, não tem mágica. É natural. Ele vai de acordo com as suas afinidades. Pois é. Então, gente, cuidado, né? Antes de mimir, vamos fazer aquela oraçãozinha, né? E nos sintonizarmos com o lado bom da vida, não é isso? Com certeza. A próxima pergunta é a pergunta da Leisa, de 14 anos, do Centro Espírita Amor e Verdade da Pavuna. A Leisa pergunta: na sua vida você namora uma pessoa, fica com ela até a morte, desencarna e vai para o plano espiritual e reencarna novamente. Teria alguma chance de, numa nova encarnação, ficar novamente com a mesma pessoa em outra vida? Sim, se é que eu entendi a pergunta. Sim, teria sim, né? Mas se isso fosse necessário para que pudéssemos ajudar aquele que mais precisa. Então, a gente pode voltar, sim, a conviver com aqueles que amamos em outra vida. Mas não necessariamente com a mesma posição de antes, como namorados, marido e mulher. Mas como irmãos, pais, filhos. Então, isso vai acontecer de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Ou seja, Deus, né, achar que vale a pena, que no caso aqui vai ser bom para a gente e para o outro, né, ele programa esse reencontro. E, né, a gente mesmo, né, já no plano espiritual, com todos os nossos sentidos apurados, nós mesmos escolhemos aquilo que é melhor para nós. Se já temos condição disso. Sim, né? É, então, naturalmente, os amigos espirituais vão nos orientar e a gente vai aceitar, com certeza, porque o que queremos é nos melhorar. Verdade. Bom, agora nós temos mais uma perguntinha de viva voz. Vamos ouvir? Oi, meu nome é Paula, eu tenho 29 anos, sou do Centro Espírita Seara Fraterna e eu gostaria de saber como a gente descobre quando um ente querido nosso desencarna, onde ele vai estar na espiritualidade. Bom, eu acredito que só se eles falarem pra gente, né? Ou então a espiritualidade amiga. Como diz a espiritualidade, o telefone, na maioria das vezes, toca é de lá para cá. Mas a gente pode ter uma noção da situação dos nossos amados. Os espíritos se reúnem no plano espiritual segundo as suas afinidades vibratórias, que é a consequência do seu estado moral, a cada um segundo as suas obras. O importante mesmo é nós orarmos em benefício desses entes queridos, dando-lhes tranquilidade para que possam seguir caminhando em busca do seu equilíbrio e das suas oportunidades de crescimento. A próxima pergunta É a pergunta da Camila, de 16 anos, da União Espírita José o Carpinteiro. A Camila pergunta: como os espíritos encarnam a gravidez em meninas muito jovens? Como eles encaram, né? É. A gravidez na adolescência é um dos grandes problemas da atualidade. É um grande desafio, né? Em razão do número crescente de jovens despreparadas para a maternidade, que se deparam em situações muito perturbadoras, gerando graves comprometimentos espirituais. Eles são dominados pela curiosidade, pela estimulação precoce através de televisão, cinema, revistas, que facultam a promiscuidade dos relacionamentos. Os adolescentes facilmente se entregam às experiências sexuais sem nenhuma preparação psicológica, menos ainda responsabilidade e natureza moral, ocasionando assim a gravidez inesperada, advindo daí uma série de situações comprometedoras, como o aborto criminoso, clandestino, com todos os riscos decorrentes dessa atitude cruel. E se nasce, vem sem estrutura nenhuma, emocional e moral. A orfandade, o abandono da maioria dos jovens pais. Muitos recorrem às drogas, ao álcool, até mesmo à prostituição. E segundo Joana de Ângeles, é urgente atitudes que possam despertar os nossos adolescentes para a utilização do sexo com responsabilidade na idade adequada, quando houver equilíbrio fisiopsíquico, amadurecimento emocional, com a compreensão dos efeitos que decorrem das uniões dessa natureza. Então, é necessário ensinar o jovem que a maternidade é um momento superior que dignifica a mulher, quando todos os valores do sentimento e da razão se conjugam para engrandecer a vida. Orientar os jovens, então, quanto aos valores do sexo ante a vida e ao amor é dever de todos nós, né? Auxiliando-os a encontrar o rumo de segurança para a felicidade que eles tanto almejam, sem as cargas aflitivas que provêm da leviandade do período anterior. É isso aí, gente. Então, responsabilidade é grande, né, Olinda? Você está, né, você além de criar teus filhos, né, você está vendo agora e mais uma vez no netinho, né, que acaba de chegar. Isso, a gente vê nora e filho um pouquinho apavorado, o filho dando graças a Deus por ser homem, não ser mulher. Olha. E aí não sabendo ele também, né, da responsabilidade do filho que, homem. Como nós temos que educá-los, com a moral é igual para todos, seja um homem ou seja mulher. É, responsabilidade, amor é, né, diante da vida. Para todo mundo, com certeza. Olinda, é o seguinte, fala pra gente a bibliografia, ou seja, esse material todo você pesquisou onde? Bom, a principal é o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né, codificado por Kardec. E também a obra de André Luiz, que é muito rica nesses ensinamentos, né? Sim. Nosso Lar, Sexo e Destino, os livros de Emmanuel, né? Que são excelentes para que a gente possa usá-las em auxílio na educação dos nossos filhos, né? E no aprendizado como ser pai e mãe. E também Joana de Ângeles, né? Que nos auxilia muito nesse lado emocional da questão da educação. Feliz Obrigada Natal para todos vocês lá. Feliz Natal também. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, ainda falando sobre o quiz, só que agora sobre o da semana passada. Na semana passada nós perguntamos: qual é a primeira pergunta feita por Allan Kardec à espiritualidade superior, que consta em O Livro dos Espíritos? Alternativa A: onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Alternativa B: poderíamos dizer que Deus é infinito? Ou alternativa C: o que é Deus? E aí, Gustavo, qual é a alternativa correta? Bom, a alternativa correta é a letra C: o que é Deus. Então, bom, aqueles que responderam alternativa C concorrem ao brinde, né, da semana passada. E quem foi o ganhador do brinde, Gustavo? Bom, foi o Antônio Carlos Cardoso, de Nova Iguaçu. Parabéns, Antônio Carlos. O Antônio Carlos irá ganhar, como brinde do Espaço Jovem, um exemplar do livro O Rosário de Coral, de A. Wilm, uma publicação da FEB, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O Antônio Carlos Cardoso tem um prazo de 10 dias, começando a contar esse prazo nesta sexta-feira, dia 24 de dezembro, para retirar o seu brinde aqui na portaria da Rádio Rio de Janeiro, sempre em horário comercial. E lembrando que nos finais de semana também é possível retirar o brinde, tanto finais de semana como feriados, mas sempre no horário comercial, ok? Então, parabéns, Antônio Carlos, parabéns a todos que participaram de mais uma edição do quiz, e fica aqui o estímulo para a participação na próxima edição, que é a última de 2010, não é isso, Gustavo? Exatamente, não é só a questão de ganhar, né, propriamente dito, mas participar, até porque o quiz é um quadro um pouco, digamos assim, de instrução, de, né? Instrução, exatamente. De instrução, de curiosidades, para saber como é que anda, né, seu nível de conhecimento sobre doutrina espírita. Valeu! Espaço Jovem. Noite feliz, tá chegando, né, Gustavo? Tá chegando o momento. Pois é, aquele momento super especial, não por causa da ceia, a gente sabe, mas por causa da lembrança, né, que a gente sempre precisa ter da vinda de Jesus à Terra, né, na noite de Natal. Final do Espaço Jovem de hoje, o que é bom dura pouco, mas na semana que vem tem mais, não é isso, Gustavo? Exatamente. Na semana que vem, às quintas-feiras, com reprise aos domingos, sempre às 14h, os dois programas. Isso aí. Lembrando que na próxima semana, o último Espaço Jovem do ano, um programa especialíssimo com a banda Elos do Sol. Não percam, hein? E aí, meu amigo Gustavo, o que a gente pode passar em termos das nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor? Devido às altas temperaturas, né, o calor excessivo, uma preocupação que sempre surge é a dengue. Com certeza, e para tentar se prevenir desse mal que é a dengue, vale aqui algumas dicas. Tampe depósitos de água, como caixas d'água, tanques, tinas, poços, fossas, né? Dessa maneira, você vai estar impedindo que o mosquito deposite nesses locais seus ovos. Outra, evite o acúmulo de lixo, pois ele pode servir também como depósito de água da chuva. Lembre-se que os locais que apresentam água empoçada são ideais para que o mosquito deposite seus ovos. Não se esqueça também de limpar os recipientes que contenham água, como pratos de vasos de plantas, bacias, etc. Tenha atenção com as bordas desses objetos, pois são nelas que os ovos dos mosquitos eclodem e se transformam em larvas. E também não deixe de colocar areia nos vasos de plantas. Por quê? Porque a areia absorve a água, não permitindo que ela se acumule. Dessa maneira, você evita que a água venha a empoçar e também contribui para que o mosquito não prolifere no local. E aí, Marcos, como os jovens que estão nos escutando fazem aí para enviar dúvidas, perguntas? Pois é, é muito fácil, Gustavo. Entre em contato através do nosso e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou da página do programa na internet, dentro do site da emissora da fraternidade www.radioriodejaneiro.am.br. Não se esqueçam de informar sempre a idade e de onde vocês escrevem. Dois recadinhos nesse final. Lembrando um dado importante: a partir de 12 de janeiro, o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro muda. Ele sai de 3396-6969 e passa para 3386-1400. O novo telefone de atendimento ao ouvinte da emissora, a partir, repetindo, de 12 de janeiro. E o segundo recadinho, claro, mandar um abraço especial de Natal para todos os que nos ouvem, enfim, todos aqueles que participam, que colaboram, que de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuem para fazer do Espaço Jovem um programa a cada dia melhor. Começando, é claro, por você, ouvinte. Um grande Natal, um Natal maravilhoso, com a presença sempre, né, do Mestre Jesus nos corações de cada um de nós. Não é isso, Gustavo? Exatamente, galera. Sempre pensando aí na questão do nascimento de Jesus, mais do que qualquer outra questão comercial, de presente ou qualquer coisa do tipo. Isso aí. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, galera. Até semana que vem. E, claro, Feliz Natal e mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da fraternidade.